Balneário Camboriú. A segunda-feira de verão de Balneário Camboriú, Rádio Antena 1 e 99 FM vão levar você para os Estados Unidos. É isso aí, vá à segunda-feira de verão na Avenida Brasil em Balneário Camboriú, pegue o seu cupom e concorra a esta incrível viagem para os Estados Unidos. Você não vai ficar fora dessa promoção da segunda-feira de verão em Balneário Camboriú, Rádio 99 FM e Antena 1. Saúde não se brinca, e a Medicor Centro Cardiológico sabe disso e oferece a você um completo serviço de atendimento médico. Check-up e teste ergométrico, ecocardiograma bidimensional com sistema Doppler, ambulância UTI, além do laboratório de análises clínicas. A vida é uma só. Sendo assim, cuide bem de sua saúde. Marque sua consulta pelo telefone 66-1612. Medicor Centro Cardiológico. Rua 300, número 31. Esquina com a Avenida Central. Em Balneário, Camboriú. O Escadão Disco Clube, a maior e melhor casa noturna do sul do país, apresenta todos os dias música ao vivo com o conjunto Oi Gachê. O Escadão Disco Clube, na Avenida do Estado. Churrascaria Cabeça de Boi tem o melhor alcatra e filés cortados na hora, de acordo com o gosto de cada freguês. Acompanhamentos feitos na hora e o melhor atendimento. Aceita-se reservas para casamentos, aniversários e festas em geral, com o serviço completo. Ao sair para almoçar ou jantar, não fique na dúvida. Conheça o Balneário de Piscar e o Técnico Imperador Turismo Hotel. Tem apartamentos, salão de TV, muitos ambientes, ar-condicionado, suíte, salão de jogos e apartamentos luxo para duas pessoas por 7.200 viveiros para o seu extremo conforto. Imperador Turismo Hotel, categoria 3 estrelas de frente para o mar. Reserva, fone 450037 e 450645, Balneário de Piscar. Avesso, contrário, muito louco. Neste sábado, no Irapuã, em Campo Grande, a turma da Antena preparou a primeira grande festa do ano. Os Reis Noite do Avesso. Uma festa toda ao contrário, com toda a turma da Antena distribuindo discos, camisetas, bonés e agitando a primeira grande festa do ano em Campo Grande. Noite do Avesso. Os Reis cobrindo e surpresa para o casal mais correto que tiver vestido ao avesso. Noite do Avesso, é neste sábado no Minas Club, em Campo Grande. Com toda a turma da Antena, no verão, a mais gostosa estação. Agora 10:05, boa noite, Luizinho, do momento. 7:33, Antena 94,1, Santa Catarina.